Fala aí pessoal, aqui é o Giliar Lopes do Podquest e eu tô de volta para trazer mais um episódio do Quick Quest para vocês. Como a gente já tinha aí dado a dica, né, no último programa, esse é um episódio especial do Quick Quest. A gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o produtor do FIFA 12 para PC, Ian Jarvis. Então eu sentei aqui com o Ian no estúdio da Electronic Arts aqui em Vancouver, no Canadá. Nós conversamos durante 15 minutos sobre o jogo de PC, sobre o papel dele no projeto, sobre o mercado brasileiro e algumas outras coisas aí que eu acho que vocês vão achar bem interessante. Então a gente está disponibilizando também a íntegra dessa entrevista toda em inglês no próprio website do podcast. Você já sabe, é o www.thepodcast.com. Se você for lá e entrar no post aqui do Quick Quest número 12, você vai encontrar, além desse áudio que você está ouvindo agora, a íntegra em inglês da entrevista que eu fiz com o Ian Jarvis. E você já sabe também, para entrar em contato com a gente é só ir lá no site, deixar o seu comentário ou mandar um e-mail para contato@thepodcast.com ou um tweet para twitter.com/thepodcast. Então quero ver o pessoal participando bastante dessa discussão, deixando a sua opinião aí sobre tudo que o Ian e eu discutimos nessa entrevista. Então fiquem aí com a entrevista Ian Jarvis, produtor do FIFA 12 PC aqui no Quick Quest. Então seja bem-vindo ao Quick Quest, Ian Jarvis, produtor do FIFA 12 PC. Trabalhou em vários outros projetos do FIFA já e esse ano tive o prazer de trabalhar com o Ian um ano inteiro aí no desenvolvimento desse novo jogo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui no nosso Quick Quest. Seja bem-vindo, Ian. Thanks very much for having me. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E como você disse, aí nós trabalhamos juntos há algum tempo e eu tive o prazer de participar de alguns projetos com você e espero participar de outros ainda mais no futuro. É legal, espero que sim, né? E, bom, você sabe que nós estamos falando aqui para o público brasileiro, né? E tenho certeza que eles estão querendo saber o que o FIFA 12 tem aí para oferecer esse ano. E você, como produtor da versão de PC do jogo, né? Então, eu queria saber o que os fãs do jogo de PC, do FIFA 12 PC, podem esperar do jogo desse ano, comparado, por exemplo, com o jogo dos consoles e com os jogos de PC que saíram aí nos últimos anos, né? O que você acha que o fã do FIFA 12 PC pode esperar do jogo desse ano, Ian? Então a grande mensagem esse ano no PC, e é uma mensagem bastante empolgante, é que o jogo do PC vai estar on par, ou seja, vai ser idêntica às versões dos consoles PlayStation 3 e Xbox 360. E isso é uma coisa que a gente realmente não teve nos anos anteriores e também uma coisa que a comunidade vinha pedindo bastante. Se você fosse nos fóruns, tipo, no ano passado ou o ano anterior, é isso que eles vêm sempre suplicando para ter. Então esse era o nosso grande objetivo quando nós começamos, não só esse ano, mas também no ano passado. O ano passado que foi um ano interessante pra gente, porque foi mais ou menos um primeiro degrau pra gente poder chegar esse ano, né? Porque foi mais ou menos um jogo híbrido, uma experiência híbrida, onde o grande objetivo no ano passado era que a gente tivesse a parte de gameplay fundamental do jogo equiparada no PC com relação aos consoles, o que a gente não tinha antes. Então nós fizemos isso, nós trouxemos algumas features do jogo do console do ano passado e também algumas features selecionadas do jogo da Copa do Mundo e fizemos meio que um jogo híbrido para que a audiência do PC também pudesse experimentar a jogabilidade da próxima geração. E aí o nosso objetivo para esse ano é realmente trazer o jogo para 100% de paridade, onde você tem a experiência do console igualzinha, idêntica à experiência do PC. Então nós conseguimos fazer isso e as diferenças que você vai encontrar são aquelas que são específicas da plataforma, como, por exemplo, a habilidade de mudar algumas configurações de vídeo, de usar, né, um monte de diferentes tipos de gamepads, de controles, e você também pode usar o teclado e o mouse para navegar nos menus. E no PC, um outro ponto de diferenciação também nesse caso é o uso da plataforma Origin. É o Origin, que é a plataforma que nos permite fazer o matchmaking, ter amigos e também, né, nos propicia comprar outros jogos, comprar conteúdo, esse tipo de coisa. Então é como se fosse uma Xbox Live ou uma PSN conectada só que no seu PC. E aí, como eu disse antes, a grande mensagem esse ano é a gente poder orgulhosamente dizer que o jogo do PC está idêntico aos jogos do console. Legal, e sabendo aí o quanto, né, os jogos de console foram bem recebidos pela crítica e pelo público, isso aí é uma boa notícia para o jogador de PC, com certeza. Mas agora eu queria saber uma curiosidade, né, alguma coisa que eu sempre quis perguntar. O que exatamente, né, no seu papel como produtor, especificamente da versão de PC, né, o que, que nesse seu cargo é diferente, talvez, de outros produtores? Né? Tem coisas que você, por exemplo, tem que se preocupar, que você tem que fazer, que talvez os outros produtores não estejam tão preocupados com aquilo. Quer dizer, o que é específico da sua função como produtor da versão de PC do FIFA aqui no time da EA? Então, eu acho que algumas das coisas que são particulares, né, de ser um produtor no PC são que, apesar de a gente ter trazido o jogo, né, para paridade com os consoles, tem um monte de outras coisas que tem que ser colocadas aí, né, no bolo para ser consideradas. Então, né, por exemplo, nós levamos em consideração que os jogadores do PC conseguem usar o teclado e o mouse, né, e alguns jogadores, quer dizer, muitos jogadores, na verdade, preferem usar o teclado, apesar de eles não terem aí a habilidade, né, do movimento em 360 graus, mas nós temos que fazer com que essa experiência também seja amigável para eles. Então, esse ano, por exemplo, nós trouxemos todo, né, o mapeamento dos controles para dentro do jogo, enquanto que até o ano passado era feito num programinha fora do jogo, e nós tentamos, né, tornar tudo isso mais agradável, amigável para eles. Então você pode usar o mouse, é claro, para navegar, né, nos menus do jogo, etc. Mas outras coisas também que são mais difíceis no PC, com todo mundo tendo, né, todos os hardwares diferentes e os setups de máquina todos diferentes, a gente tenta, né, o melhor que a gente pode fazer o jogo funcionar da melhor maneira possível em todas essas plataformas diferentes. E eu acho que um outro dos grandes desafios seria sobre, né, cheating no PC, que é uma coisa que, né, no ano passado, tendo feito o FIFA 11 de PC, eu realmente notei que tinha muita gente que estavam, né, ou, né, fazendo cheating, ou então tendo problemas, né, e sofrendo com outras pessoas que praticavam cheating. Então essa foi uma das grandes coisas que, né, talvez você não tenha que considerar tanto quando você está no console, que nós realmente tivemos que prestar atenção no jogo do PC esse ano, e espero que a gente tenha conseguido eliminar todos os problemas. Legal, Ian. Agora, entrando em assuntos mais específicos para o pessoal do Brasil que está nos ouvindo, né? Você sabe que a comunidade brasileira é apaixonada por futebol e no jogo FIFA nem todos os nossos times lá da primeira divisão são licenciados, né? E sempre houve, né, uma comunidade muito ativa no jogo de PC no Brasil que ia sempre tentar fazer patches, mods, de alguma maneira, né, tentar atualizar, modificar o jogo para colocar esse conteúdo autêntico das ligas brasileiras para dentro do jogo. Esse ano, no FIFA 12, a EA fez alguma coisa que vai ajudar essa comunidade que está procurando ter uma experiência mais autêntica com as ligas brasileiras no jogo da FIFA 12 no PC? Bom, além de várias ferramentas, né, eu posso dizer uma delas aqui, que é o Creation Center. O jogador do Brasil esse ano tem outras opções, né, também em termos de funcionalidades que eles podem usar no PC, que antes não estavam disponíveis, por exemplo, no ano passado. Então essas funcionalidades vão deixar com que eles tenham acesso a essa customização. Então, por exemplo, no ano passado a gente não tinha conteúdo, né, de download no jogo do PC de forma alguma, e esse ano nós temos. Então a gente ainda não anunciou todas as funcionalidades aí que o Creation Center Premium vai oferecer para as pessoas que querem customizar o seu jogo, mas, por exemplo, vai ter funcionalidades que vão permitir ao jogador do PC melhorar a sua experiência com torneios, usá-los no modo carreira, fazer times de jogadores. E para alguns, né, desses jogadores brasileiros que realmente estão interessados na parte de edição, eles vão poder customizar uma quantidade enorme de funcionalidades dentro do jogo. Então eu acho que esse pessoal que está realmente procurando essa experiência mais autêntica vão realmente gostar do que a gente está oferecendo com o Creation Center esse ano. Players, etc., will really enjoy that feature. Tá certo, Ian. E para terminar aqui, eu queria te perguntar sobre o mercado brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil é um país, obviamente, apaixonado pelo futebol, que tem tudo para ser um grande mercado aí do FIFA, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de videogames no Brasil, né, um assunto que a gente sempre comenta aqui no podcast, é que é um problema complicado, né, no Brasil, principalmente por causa da pirataria no PC, que é um dos grandes fatores aí, não só no Brasil, mas em vários outros territórios similares do globo, a gente tem esse problema. E além disso, né, quando a gente fala dos consoles, o problema já passa a ser a falta de penetração dessas plataformas no mercado, devido a preço, devido a imposto, e vários outros problemas aí que a gente está sempre discutindo. Então, o que eu queria perguntar para você é como que, né, você como produtor e a EA veem o mercado brasileiro, né? Qual que é a importância que você acha, a relevância que esse mercado pode ter para o negócio FIFA, tanto no presente quanto, né, no futuro, aí, pensando na expansão desse mercado? Yeah, well, you've made a lot of good points there about the market in particular. Você tocou em vários pontos importantes aí sobre o mercado, e em particular a parte sobre a pirataria ser um problema, com certeza. E no PC, né, é claro que a pirataria é um problema não só no Brasil, mas é um problema global, né? Então nós vemos muita pirataria também em lugares como Alemanha, Polônia e Rússia, né? Provavelmente seriam aí os grandes mercados que a gente tem esse problema. E as maneiras para a gente combater isso, né, acho que, vamos dizer, a nossa política global contra a pirataria é sempre de oferecer uma experiência de jogo, né, que é a melhor possível, onde as pessoas que tiverem a opção de talvez piratear o jogo ou comprar o jogo, elas vão ter, né, a tendência a comprar o jogo para não ficar por fora dessas features online que são premium. E se você olhar para outros jogos aí, né, não estou dizendo que esse que essa estratégia da EA indo para frente, mas alguns jogos você pode, né, tê-los, né, de graça para baixar e aí você, né, no seu iPhone ou no seu dispositivo móvel, e então você paga por um conteúdo do prêmio, né, que vem depois. Então essa é uma maneira da gente, né, conseguir, né, ganhar com o pessoal que prefere piratear o jogo ou que não gosta de pagar pelo produto, mas ainda assim eles podem contribuir para todo esse trabalho duro, né, que nós como desenvolvedores colocamos no produto, né. Mas eu acho que maior preocupação em penetrar o mercado brasileiro é claramente que, né, no Brasil você tem essa paixão pelo futebol que a gente gostaria de poder aproveitar. Então, se você olhar, por exemplo, na minha mesa, né, a única camiseta que eu tenho é a camiseta do Brasil, da seleção brasileira. E isso é um presente que um fã de PC super apaixonado me mandou. E eu realmente, né, valorizo muito isso, tanto que eu coloquei, né, orgulhosamente essa camisa, né, à mostra lá no meu local de trabalho. Então, indo para frente, eu acho que o melhor que a gente pode fazer como desenvolvedores, né, não sou, né, do marketing aqui para saber quais são, né, as estratégias que eles podem ter para entrar nesse mercado, mas como desenvolvedores, né, eu e você, o que a gente pode fazer é oferecer a melhor experiência de jogo possível, fazê-la tão intrigante, tão interessante quanto possível para que o consumidor queira realmente comprar esse jogo. Tá ótimo, Ian. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente do Quick Quest. Torcendo aí para que o FIFA 12 tenha todo o sucesso que a gente, né, acredita que ele vai ter, tendo trabalhado nele aí. E agradecer só a você pelo tempo aí e a oportunidade de estar falando um pouquinho para o consumidor brasileiro, né, o jogador brasileiro de FIFA 12. Obrigado, Ian. Absolutely. Thanks for your time. Thanks for having me. We'll talk again. Awesome. Cool. Então tá aí, essa foi a entrevista aí com o Ian Jarvis, que ele concedeu aqui ao Quick Quest. A gente aguarda aí o seu comentário, a sua opinião, né? E não esqueça que lá no site, no www.thepodquest.com, você vai encontrar a versão sem cortes, né, e original em inglês dessa entrevista aí que eu fiz com o Ian, inclusive com pedaços da conversa que acabaram sendo excluídas aí na hora da dublagem. Então, manda sua opinião sobre tudo isso aí lá no próprio site, ou então por e-mail no contato@thepodquest.com ou no Twitter, twitter.com/thepodquest. A gente se fala semana que vem com mais um podcast. Quero saber do pessoal que já está jogando FIFA o que está achando, hein? Manda sua opinião para mim aí. A gente está querendo sempre discutir isso daí. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Um abraço e até semana que vem.